É verdade, atrapalhou um pouquinho no TP, né? Atrapalhou, deu um choque ali. É verdade, acontece. A balsa do Rio Jacuí pode voltar a operar nessa quinta-feira, se o nível da água e a força da correnteza normalizarem. Serviço será retomado e ligação entre Restinga Seca e Agudo pelo Rio Jacuí pode ser restabelecida. Coisa boa fazer uma travessia de rio com esse frio de balsa. Eu fazia a nado. Coisa agradável. Mas é que a balsa pode levar o carro, né? Então tu pode ficar dentro do carro. Sim. Com o vidro fechado. Sim, pode. Só olhando pelo sininho. Pode, E o bom quando a balsa dá aquela paradinha no meio por algum problema, alguma coisa. Qualquer motivo, né? Isso. Fica olhando pretinho ali dentro do carro, bem baixado. Eu acho legal a travessia de balsa, o cara fica ali tranquilão, né, Magnata? Na caranga bem fechadinha. E não dá medo, tá na balsa, né? Curtindo o clima. Não dá medo, não, né? Não dá medo, não. Dá pra ir, dá pra ir no lado também, dá botado. Pelo lado da balsa, o cara não. Mas é que essa balsa leva carros e leva as pessoas também. Caiu a ponte. Caiu a ponte. Aquela história, em 5 de janeiro caiu a ponte entre os municípios da região central, lá na RSC 287. O negócio lá em Agudo foi grave, né? Gravíssimo. Tá bom hoje, hein, Maurício? Hoje tá demais. Um grande abraço a você que faz essa travessia aí de balsa e tá sempre ouvindo o Pretinho Básico. Obrigado mesmo pela audiência. Normalmente o humor do Maurício, ele aflora nos destaques. Tu começou assim, o Pretinho da Uma hoje. Ali que aflora. Acho que tava mas com acabou mais... bem. Acabou bem. Acho que tu tava com mais time a Uma. Não sei. Sei lá. Tarde, às vezes, estraga um homem. É verdade. A massa de ar polar e seco que atua sobre o sul do Brasil faz com que o sol ainda predomine em todas as regiões na manhã de amanhã. Deve gear nos pontos mais altos entre a tarde e a noite. A nebulosidade vai aumentar e deve chover em todas as cidades. Ai. O tempo deve permanecer instável, pelo menos até a tardinha de sábado. O que é bom, né? Olha, eu prefiro a massa de ar quente, né, Magnata? Mas até porque já tive que subir o preço da hortaliça. Mas dá, né? A geada aí tá prejudicando, né, Magnata? Amanhã vai estar alface, vai estar mais caro amanhã, Magnata. Com certeza. Pior que é bem alface, assim, né, manjericão, a rúcula e o manjericlone, né? E o funcho. É um produto exclusivo. O funcho também. O funcho também. Trabalhamos com tudo. Mas até cristais de gengibre, né, Paulo? Estamos trabalhando com cristalzinho de gengibre. Como é que tu sabe, Magnata? Pô, tô ligado na missão. Isso mesmo, sublingual. Exatamente. Cristais de gengibre sublingual. Mas estamos com uma super promoção na lenha, né, Magnata? A lenha tá saindo bastante. Hoje eu vou queimar uma lenha, cara. Eu tô queimando muita lenha, Magnata. Desde que começou esse frio aí, ó. Tô sentindo, tá um cheirinho de lenha bom no estúdio, cara. É verdade. Uma lenha nó de pinho, né? E tô desenvolvendo aquela versão pra música do Baleiro, né? Como eu falei pra vocês aqui. Se eu digo venha, você traz a lenha pro meu fogo acender. Trabalhadores protestam contra a interdição de mina de carvão em Içara. Uma denúncia sobre a existência de uma nascente de água na área de atividades de exploração de carvão culminou no embargo da unidade. A mina pertence às empresas Rio Deserto. Engraçado, né? Rio Deserto nasceu uma nascente. Qual é o problema de ter água numa escavação de mina de carvão? A nascente da água, né, cara? Daí o carvão vai sujar. Vai poluir a nascente. Entendi. E aí vai. Vai poluir a nascente, mano. Pode poluir. É menos mal tu poluir o final do rio, né? Agora, se poluir a nascente, sim, é uma sacanagem. Sim, é uma sacanagem. O CQC de segunda-feira tinha uma matéria. Não viu, Cajê? Nem eu, nem o Jerimum. Na cidade com o nome fantástico de Analândia, no interior de São Paulo, os caras têm lá o esgoto cai na nascente do rio. Na cachoeira, que é o ponto turístico da cidade. Exatamente. É um troço absurdo. É sensacional. E o pior de tudo... Nem a propósito não. E o pior de tudo, fizeram uma obra de milhões lá que não funciona, como deve ter em tudo quanto é canto do Brasil. E o maluco é que o cara tinha sido... prefeito por 3 mandatos e agora ele era assessor do primo dele. Que é prefeito. Que deve ter de maracutaia por esse interior no Brasil aí, né, cara? Que é isso? Ainda bem que a gente tá na cidade grande aqui, não tem maracutaia. Não tem a Copa do Mundo aí mas também. Mas tem bastante rua esburacada, cara. Inclusive, algum tempo atrás eu falei aqui no programa sobre a tronco aqui, né? Atenção, pessoal, Porã Cidadão. Não, mas é, cara, porque eu acho que não tem ninguém da prefeitura ouvindo o programa. Ninguém da prefeitura passa na Vila Tronco. Ninguém passa aqui na Tronco, que é uma via alternativa da cidade, né? Que pode desafogar o trânsito, que tem movimento de ônibus, de caminhão, de carros, que corta aqui a Vila Cruzeiro, é uma buraqueira que só aumenta, cara. Tem buracos ali que estão fazendo em Blumenau, na esquina com a Manuel Pereira, em Blumenau, ali bem do ladinho do bar do João. Também do direito de quem vem. Do Fritz. Aquilo ali, olha, tia, também tem um pilar na esquina ali, tia. Horrível. Não, eu tô falando sério, cara. Tô falando seríssimo. Não, o Pi também, cara. O Pi conhece Blumenau. É uma via importante da cidade. E aí a EPTC tem um carrinho aí. Tem um carrinho que circula pela cidade chamado Tapa Buraco. Ligue para 156 e chame o Tapa Buraco. Não adianta ligar para esse número. Só que o Tapa Buraco, ele só vai ali na Padre Cacique, meu. Na Padre Chagas. Nas vias na principais. Onde aliás, aparece, a Padre Cacique também tá precisando. Onde aparece, o Tapa Buraco vai. Eu quero ver ali na Tronco, ali, que já faz mais de mês que só tem buraqueira. Buraqueira a fuca. Boa, Porã. Eu vou votar em ti, Porã. E vem aí, a candidatura de Porã. 2020. Eu tô contigo. Olha, vamos. É nós que tamo junto. Vamos dar uma giradinha aí, 6:16, tá na hora dos falatos do dia. Falatos do dia no Pretinho Básico com Cagê. Obrigado, Cid. Vai, Cagêzinho. 39. Fãs picham muros de cemitério onde está Michael Jackson. Mas que pichar de branco ou de preto? Tipo de pichação. Primeiro pichar de preto, depois elogios a ele, não foi? Desenharam umas flores. We love you, Michael. É alguma coisa assim. Menos mal, né? God bless you, Michael. 6:45, ator Ryan Phillippe esquece Brasília e Braquilha da calça aberta. Esqueceu Brasília da calça aberta. Quem seria Ryan Phillippe? Eu não sei. Quem é, Girimon? Eu não sei, Girimon. Cara, tu acha que eu tô ligado nesses loucos aí, meu? Tá, vamos. Parou no Marlon Brando, né, Girimon? Se a gente não sabe, deve ser os caras do Crepúsculo, né? Deve ser. Os brasileiros são do Malhação e os estrangeiros são do Crepúsculo, que a gente não sabe. 8:14, Di Ferreiro do NX Zero prestigia evento ecológico. Ah, que guri babaca, filho. Que isso, pô, Girimon? Que isso, Girimon? Nosso bruxo, cara. Deixa aí, meu. É um guri. Que isso, rapaz? Toquezinho. Meluzinho. É o querido, aí, cara. Deixa o Di Ferreiro. Eu convidei o Di Ferreiro para participar desse evento ecológico em prol da agricultura familiar. Vocês estão aí queimando o cara. Tu não era do NX2? Não me complica, magnata. Não me, pro teu show, tu não me convida. Não, tá convidado. Cara. Ele prestigiou um evento ecológico. Pronto. Tá bom, deixa ele. Tá aí um lance legal de fazer, né? Fica o recado aí pra todos os líderes da banda, né? Alguém teria, assim, um evento ecológico pra daqui a pouco? Eu tenho, vou te levar. Pô, eu quero ir. 10:46, Kelly Osbourne descobre traição e põe fim a noivado. Ah, para! Para que tinha alguém tava pegando a Kelly Osbourne. E era noiva ainda, por cima. E a casada. Putz, foi, o pai dela acaba de lançar um CD novo. Trabalho novo. Ozzy Osbourne. Tá bem bom, cara. Eu não tive coragem. O pai dela lançou uma biografia. É ao vivo? Lançou uma biografia. Não? Com coisas fantásticas na biografia. O Ozzy lançou uma biografia e, inclusive, ele colocou o seu corpo à disposição da ciência para que depois que ele morrer, né, o pessoal estude. Que é um pouco além do que depois realmente de ele tudo é, né? que ele fez na vida, ele ainda ter saúde é uma coisa, né? Saúde? Não. Mas ele tá bem melhor do que muita gente aí. Não, mas quem tava mal era a mulher dele, né, cara? A mulher dele tava com câncer. Mas beirou a insanidade já, né? Olha, eu me coloco à disposição, meu corpo. Sim. Pô, tu não colocaria o teu corpo à disposição? Mas acha que o meu, o teu, do Maurício... Em vida ainda. Eu acho que daqui o único corpo que a gente podia botar à disposição seria o do Piangers, né? Cara, depois assim pra em vida, né, cara? Era bom botar em vida. Não. 12:28, no Twitter de César mostra ao vivo o resultado de lipoaspiração. Isso é isso que tu tava aguardando, finalmente. Cara, ele botou silicone na bunda. Não acredito. Que legal, cara. Isso é bacana. Olha, quero aproveitar e mandar um abraço pro nosso empresário, Vitor Kramer. Cara, o lance também é dizer pra ele parar de botar coisa na bunda, né, cara? Não dá mais, né, cara? Castelhano. O cara botou silicone. Que legal. Era silicone. 14:54, cabeleireiro queima Mariah Carey com Babyliss. Babyliss é um negócio pra fazer cachinho, cara. Atenção, Porã, faz Babyliss. Não, cara, eu sei porque a minha mulher faz, né, cara? Minha mulher tem, entendeu? Tem queimou a seus. Pô, eu tô ligado numa técnica agora que tem pra cortar de cabelo de mulher. Pera aí, rapaz. Dá linha. O cabeleireiro queima o cabelo da mina, tá ligado? Eu tô abrindo um salão assim. A gente queima as pontas, né, Magnata? Queima as pontas do cabelo. Né? Shampoo pra queimar as pontas. O Pause vai lançar o shampoo pra queimar as pontas. Isso aí, Magnata. Tá por dentro, hein? Tá por dentro. Qual é o procedimento depois? O que acontece? Queima as pontas e sai correndo. Olha, fica um fedor dentro. É um método novo aí. Queima as pontas e sai correndo. Aquele fedor de galinha sapecada dentro do salão. Cheiro de cabelo queimado. É horrível. Horrível. 16h59, Jennifer Lopes e o marido levam os filhos à praia. Não tá meio frio, cara? Não, mas é lá no. Lá é calor. Na praia deles, Maurício. Na praia deles. É, no outro hemisfério. E agora, questão de 11 minutos atrás. Não mais do que isso. 11. 6h10 era. Era 6h10. 11 minutinhos atrás. É demais a produção desse Stephanie programa. Stephanie Brito conquista na justiça 20% dos rendimentos do pato. Filha de uma égua! E eu achei que ela ia pagar o pato. Mas como? Ela não tem filho com o cara? Para aí, cara. O cara iludiu ela no casamento. Mas ela não é uma inválida, é uma guria de 20 anos de idade que pode trabalhar, cara. Contigo. Mas é que assim, né, meu? Ela ficou chateada que o cara ia dar só 5 mil pra ela. Não, mas parei um pouquinho. Estão falando de pensão, não, né? Estão falando de separação. E aí ela tem direito a levar alguma coisa que é do casal. Ela tem que cuidar porque tem aquele pato com macarrão, cara. É um perigo. Porque eu imagino que não seja 20% mensal, como tendo filho e pensão. 5 mil é 20% mas é separação do salário, de bens. Né, cara? Deve ser separação de bens. Né? É 20% do rendimento dele, cara. Tá, mas rendimentos. Mas é vitalício isso aí? É, não pode da vida ser. Não. Deve ser por um período determinado. Não, isso né, aqui cara? Deve ser separação de bens. Eles não... A preocupação não do cara é você. Vitalício? É, bola, cara. Ah, ele vai recorrer, certo? Que vai. Eu vou é correr. Não. Eu vou dar em cima do Vitor, do Grêmio. É, vou casar, claro. Cara, tem que fazer um contrato no casamento, cara. Tem que fazer um contrato. Aqui, ó, vamos tentar nossa vida junto, mas se não der, tu fica com teus mijados e eu fico com meus mijados. Mas tu acha que eles vão pensar nisso antes, não pensa. Ah, né? Liga pro Ramiro. Só pra um pênalti. Até que toca o telefone e diz: alô, tudo bem? Alexandre? É o advogado. Gostaria de deixar o meu cartão contigo aí, tu me liga de tarde, doutor. Aderbal, falo demais. É uma injustiça, né, cara? Vamos divulgar o ganhador da promoção. Vamos divulgar. Pois sabadão a gente vai estar em mais uma casa de ouvinte. Estaremos neste sábado, 6 da tarde, transmitindo o Pretinho Básico ao vivo de Porto Alegre. Eito! No bairro de... Ai, que medo! Jardim Planalto. Olha! Na casa da... Da! É uma menina dessa... Ó, o auditório gostou. O auditório tá meio vazio, né? É a Cristina Asmus. Asmus. É a Cristina Asmus. Asmus, tá, As com dois S. É, não é Asmus daquele, não é daquele Asmus lá. Então a Cristina Asmus vai receber a transmissão do Pretinho Básico desse sábado às 6 da tarde. Muito bom, hein? E você vai poder ouvir todo. Só um pouquinho agora, vamos falar com a Cristina Asmus, que deve estar nos ouvindo, e dizer pra ela, primeira vez que a gente foi na casa do ouvinte. Todas as amigas, Cristina, pode convidar todas as amigas. Tô ouvindo em casa, pô. Tua mulher não tá ouvindo hoje? Claro que tá. Leva ela também. Cara, não pode levar as mulheres na transmissão do Pretinho, né? Só o Féter que tem a estrela. Olha só. O que foi, Mariano? Te ajuda. Não, deixa eu falar o seguinte. Não, na primeira... Faz o seguinte, quer te enterra sozinho. É, cara. É, não nos leva junto. Na primeira... Não, puxa ninguém. De novo, não, então. A minha mulher tem noção, que eu sou uma coisa e por aí é outra, entendeu? A minha também. Eu a minha mulher tem de noção. Novo, então. Aqui, vou parar de novo. Eu não sou amigo do Porã. Atenção, Cristina. Pessoal, o Porã vai falar de novo. Não Cristina aprende. Asmus, o PB das 18 horas de sábado será na sua casa. Chame todas... as suas amigas, tá bom? Obrigado, Cristina. Cara, olha só, segunda-feira pela manhã, estávamos nós no café da manhã, isso aconteceu aqui, né? Aí a Andressa me pergunta. Andressa, tua mulher. A minha mulher me pergunta. E o Porã? Cara, É impressionante, cara. É real isso, Porã. Eu te juro, cara. Eu juro. Recorrente no café da manhã a pergunta. E o Porã, hein? Tu sabe que lá em casa já não perguntam mais porque já sabe. Já sabe, né? Nós vamos ter que fazer que nem o Zico, cara. Sabe? O Zico foi defender o Flamengo agora, dizendo o seguinte: olha, o problema foi com o goleiro, cara. O clube, com toda a sua história, não tem nada que ver com isso. Tá querendo me comparar ao goleiro do Flamengo. Não, não, não. Eu só queria deixar um recado pra nossa ouvinte, Cristina Asmus, que no primeiro pretinho na casa do ouvinte, nós fomos agraciados com um churrasco. Sim. Pela Espeto galera corrido. Do Deco. Isso. No segundo pretinho na sua casa, nós fomos agraciados com uma festa junina. Isso. Sim. E agora cabelo, no terceiro, né? Fondue. Tipo... o cara que escolhe fondue. Fondezinho de fruta, chocolate com esse frio, né? E mês que vem tem de novo, né? Vinhozinho. Pra quem quiser participar. Isso aí, boa, isso aí. No mês de agosto estaremos novamente em outra casa. Aliás, de um outro ouvinte. Olha, se depender do... transmitindo o programa. Primeiro foi em maio, né? Maio, junho, julho. É isso? É, até isso. Maio do ano que vem. Olha, nós vai essa promoção. Se depender do Porão, motivo da festa agora, no sábado, vai ser só elas. Pode ser. Só para elas. Ou pode ser festa do cabide. Tá bom, tá ótimo então. Vamos dar mais uma girada. Vai daí, Pi. Eu? Uhum. Fiquei preocupado com o melhor, melhor. Chega de censura. O cara fez o Mário Sérgio, olhou para um lado e tapeou o outro. Chega de censura. É o título do e-mail. Chega de censura. É isso aí, importante. Tudo bem, eu sou o Anderson Dias de Pelotas. Quero falar para todos aqueles que estão ouvindo o programa agora, que estão se divertindo com piadas do programa. Venho através desse e-mail dizer: chega de censura. Chega dessa censura que o próprio ouvinte quer impor ao programa. Opa! Um dia é o advogado que manda um e-mail para vocês, que não podem falar assim deles. Outro dia é o escoteiro. Um outro é o católico. A mulher. O viado. Vou ler o que tá escrito, né, cara? O político, o padre, o português, o índio. Será que essas pessoas não entendem que é uma brincadeira? Eu não posso acreditar que o público ouvinte do Pretinho seja tão... Vou ler. Pode ler. Ainda dá tempo. O público do Pretinho é tão idiota a tal ponto de não saber diferenciar uma brincadeira de uma coisa séria. O mesmo que dá risada da piada do viado, não ri da piada do advogado só porque fala dele. É isso aí. Como diz o velho ditado, pimenta nos olhos dos outros é refresco. Uhum. Então é isso. Obrigado pela atenção. Uma pessoa é inteligente. O povo é burro. Manda um pó ficar tranquilo e um boa noite para a Vila Gotuso. Olha, que nem o Porã, é Gotuso. Okay. Anderson de Pelotas, algum comentário, Porã? Não, nenhum comentário. Obrigado, Porã. Vai daí, meu compadre Neto Fagundes. O velho, nego velho, estanceiro do Alegrete vai ao cinema e o porteiro pergunta: por favor, o que é isso no seu ombro? Meu galo de estimação, querido. Isso é raça Leghorne, comprei na Expo Inter. Leghorne. Lamento, senhor, não permitimos animais no cinema. O nego velho aparentemente concorda, vai ao toalete, enfia o bicho dentro da bombacha, volta, compra o ingresso, entra e senta ao seu lado de duas senhoras idosas. Filme começa, o nego velho abre a bragueta pro galo dar uma respirada, o bicho bota o pescoço pra fora todo fazendo. Ei, beleza. Uma das velhinhas cochicha pra outra: ai, eu acho que esse velho aqui do meu lado é um tarado. Por quê? Indagou a outra. O cara botou o negócio pra fora. Não te preocupa, Gladys. Nossa idade, nós já vimos de tudo, querido. Eu também pensava a mesma coisa, mas comendo pipoca, querido. Tem aqui uma notícia de última hora, Alexandre. Que homem, Marcelinho. É verdade, eu estou no plantão. Plantão? Estou no plantão da Bad News hoje. Falei com o Marcelo agora há pouco. Como é que tá o desvio de septo? Mas não, o Marcelo não foi tá mal, septo. Cara. O Marcelo tá com... É mesmo? Que foi? Sério? Ele está com o quê? Tá com torcicolo. Ele tá não com consegue... torcicolo. Ele tá com o pescoço endurecido. Ele não consegue virar. Que aconteceu com ele hoje? O Marcelo sabe qual é? O Marcelo fica olhando muito pra trás. Pra ver se estão pegando. Sabe como é que é? Ele. O pescocinho, sabe como é que é, né? Quer dizer que amanhã, então, vou apresentar também amanhã o Bad News? Talvez. É verdade? É verdade. Então vamos à notícia. Vamos lá, então, notícia Marcelino. De última hora. Fala, Marcelino. Só aqui, na Atlântida, no Pretinho. É verdade. Parece cena de um filme de cinema, mas aconteceu em Nova York. New York City. O senhor, aparentando ter 70 e poucos anos, quase um cagé, entrou em uma loja de roupas exclusivas. Anunciou o assalto 3 tiros antes de fugir em um Cadillac preto. É filme do Tarantino. Cara, é filme do Tarantino isso aí, cara. Não era filme, era realidade. Esse é o mundo real, amigo. Sério, Marcelo? É verdade. É verdade, é o mundo real. O tiozinho queria fazer andar de Cadillac, assaltar e andar de Cadillac. E de muleta. E de muleta. Que beleza. Ele andava com uma bengala. Como é que tu sabe? Tu já viu essa notícia em outro lugar? Eu vi essa notícia hoje. Não pode ter sido. Isso aqui é exclusivo. Eu vi essa notícia no site da Bad News. Isso aqui é exclusivo. Ele usava uma garrafa de oxigênio para respirar durante a ação. Tiozinho queria mesmo era roubar. Talvez quisesse ser morto. Talvez não aguentasse mais a sua vida pacata. A loja Sarar, o nome da loja é Sarar, foi assaltada pelo bandido da velha guarda às 21 horas da última sexta-feira. O idoso acabou disparando contra o cliente e contra o gerente, mas errou todos os tiros. Uma bala... Desculpa, sonoplastia. Deixa o cara gritar ali. Grita, desgraçado. Uma bala atravessou 8 ternos e parou no bolso de uma jaqueta. Você quer uma? Você quer outra? Ele teria dito enquanto disparava, segundo o jornal New York Post. Não há informações sobre o produto do roubo. O velhinho fugiu no seu Cadillac. Amanhã mais notícias. Olha aqui, ó, amanhã mais Marcelino. Feta, Marcelino, posso amanhã mostrar mais notícias que, na Bad News. Posso mostrar quem é o cara esse que não grita? Não pode mostrar. Posso mostrar quem é o que grita? Claro. Mostra aí, mostra aí. Mostra ali, mostra ali. Mostra ali quem é o cara. Mostra ali. Mostra ele. Quem é o cara? Mostra ele. Tá procurando quem é o cara. Cala a boca, Marcelino. Cala a boca, Marcelino. É comigo mesmo! Tô de novo, tá aqui, vai. Aqui será? Não sei se é aqui. Aqui, ó. Eles não acharam. Não, é aqui, ó. Eles não acharam aqui, o corpo. Aí, ó. Príncipe. Aí, ó. Príncipe. Não acharam o corpo. Aham, vai. Ah, é. É verdade. Ah, mas eu prefiro. Mandou bem, Pi. Início da música Get Off do Prince. Adoro o Prince. Sempre adorei. Ô, querido, está na hora de fazer os classificados do Pretinho. É clá, clá. Classificados do Pretinho. Vamos lá para mais duas ofertas então na nossa audiência aqui nos classificados do Pretinho. Mande pra gente a sua oferta. Classe é pretinhobásico@atlantida.com.br. Você não paga nada pela divulgação da sua oferta, mas também não tem a certeza de quando vá veicular a sua oferta aqui no programa. Olá, Pretinhos, gostaria de lançar minha oferta aí. Tô vendendo uma camisa do Grêmio. Opa, ano de 2010, é desse ano. Abandonou. Modelo tricolor. Largou de mão. Tá boa a coisa. Arregou. Modelo tricolor, tamanho M, número 10, um mês de uso, lavada poucas vezes. Ele tá pedindo 100 pila. Na camiseta. Uma camisa dessa sai por 179, né? Desacreditou no Douglas? Pila, né? Quando a gente era piá e jogava bola, e aí era muito raro ter camiseta, assim, não era toda hora que você tinha. Aí o cara tinha aquele golpe, deixa que eu vou levar pra lavar. Esse, nunca, nunca mais voltava a camiseta. Motivo, uma amiga minha conseguiu uma camiseta igual, mesmo número e tudo, porque trabalha como repórter. Ela pegou a camisa do Hugo e me deu. Ah, bom! E já aproveitando, vendo camisa do Atlético de Madrid, temporada 2008-2009... É. Nome Forlan número 7. Aí. Com o pet da LPF tamanho G. É, e-mails para camisetagremio@yahoo.com.br. Tá muito bem? Bom. Outra, galera, tô vendendo um relógio novo original da Adidas na caixa com lacre e tudo. Tô pedindo R$ 299,99 menos que o preço de mercado, onde querem 350 no mínimo. Entrar em contato comigo por e-mail. Lucas Dornelles. Não, para aí, cara. É Lucas L. Dornelles. Não, Lucas L. @hotmail.com. Ele tá querendo vender porque ganhou esse relógio em um sorteio e tá precisando pagar as contas para não atrasarem as contas. Sacou aí o trocadilho com o relógio, atrasar as contas? Sim. E pô, vai atrasa, não adianta, né? Não adianta nada. É, lógico que atrasa, não adianta. Tá bem, queridos. 26 minutos para 7, era isso por enquanto. Primeiro bloco do Pretinho Básico já foi vencido. Voltaremos logo depois do show do intervalo. Segura a onda aqui na Atlântica. Jabulã. Atlântida, Atlântida, Atlântida. A ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida, 20 minutos para 7. Estamos com a telefonia Big, os melhores produtos e preços imbatíveis. Neste sábado estaremos na casa do ouvinte, no bairro Jardim Planalto, em Porto Alegre, na casa da Cristina Asmus, levando toda a alegria do Pretinho Básico e seus integrantes para perto da audiência do programa. E saindo da casa da nossa ouvinte Cristina Asmus, estaremos rumando para Gravataí, onde estaremos apresentando a balada do Pretinho no Cerâmica. Ô, Desmel, tem uma dúvida aqui sobre a balada do Pretinho, ó. Qual é, por exemplo? O Lucas Reicher. Ele diz o seguinte: fala, galera, gostaria de saber que horas vocês entram no palco ali no Cerâmica. É porque eu vou trabalhar antes da festa e quero saber que horário é melhor pra eu chegar lá. Pode mandem crer. Um Jabulani, o Cid saiu pra pegar um café, pra o Colégio Barbosa Rodrigues, Barbosa, que vai ir em peso na balada. E um tchê especial pros Los Borrachos da 303. Que horas? Entre uma e uma e meia. Rapaz, assim, o Kifornari vai estar fazendo o som da festa, nosso querido Kifornari, do Suel Atlântida. Que já é uma atração, né? O Kifornari vai estar fazendo o som da festa e na sequência ali, entre uma e meia, como falou o Maurício, a gente vai estar entrando. Mas eu queria passar rapidamente o serviço dos ingressos, cara. O primeiro lote já esgotou, o segundo lote já esgotou também. Para! Então tem que correr pra Win Sports em Gravataí, pra The Surf em Gravataí, pro Arena e também no Cerâmica, em Gravataí, para comprar o seu ingresso. Tentar chorar ainda, comprar um ingresso a preço de R$20 e o camarote a preço de R$40. Camarote tem uma diferençazinha ali de banheiro e copa exclusivos. Ah, eu vou querer um camarote para mim. Para quem vai ficar no camarote para curtir a balada do Pretinho neste sábado no Cerâmica, em Gravataí. Para mim e pro Mr. P. É um camarote junto contigo, dois, mas eu não ando contigo. Tá bom, mas a gente só se encontra no camarote. Eu não ando com o Porã, eu não ando com o Porã. Tá na hora do bola! Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta. E aí, doutor Alceu? Peter vem pra Mineirão. Hoje de noite, finalmente, jogo de futebol bom, né, doutor Cagé? Ah, ontem já teve. Teve o Figueirense, que jogou, ganhou uma vitória maiúscula, mas me referia ao jogo Vila do Nova. Brasil, né? Do Brasileirão. Ah, do Brasileirão Série A, exatamente, né? O Grêmio vai jogar com... Vitória, daqui a pouquinho. Eu vou ir, o pessoal que quiser falar comigo. Todo mundo o senhor tá meio perturbado, doutor Alceu. Eu esqueci, é tanto time, doutor Pepe. E eu vou no jogo do Grêmio, quem quiser falar comigo, me procura no Olímpico. Exatamente, tá todo mundo indo pro Olímpico. Tá ali. Pretinho. Grêmio e Vitória, 7:30 da noite. Agora o Meira te consegue uns ingressos, né? É sempre nosso convidado, né? E os funcionários sabem que o Mr. B é. Qualquer coisa, se o pessoal Mr. tiver afim de um ingresso, como é que faz lá? Fala com quem lá? Então fala não, na hora. Fala com o Homero. O Avaí vai jogar com o São Paulo. Mas posso dizer, já que o Homero não vai. Eu gostaria de colocar à disposição. Chegue na portaria, né? Evidente do Estádio Olímpico, peça para falar com Melissa. Melissa. É o nome dela, não é? É uma pessoa querida, Melissa. Só cuida da resposta. E peça junto com o ingresso uma camiseta oficial. Que é pra poder torcer já para o Grêmio hoje. Não faz assim, cara. É o Avaí vai jogar com a São Paulo em São Paulo. Tá todo vamos, mundo. Vamos, Avaí! Vamos matar os Bambi, Avaí! Todo mundo indo pro Morumbi ouvindo o Pretinho, né? É verdade, é isso aí. E também tem o Inter, vai jogar com o Guarani, hein, Guarani? Isso mesmo, em Campinas. Tá todo mundo indo pra Campinas lá ouvindo o Pretinho, doutor Cagé. Brinco de ouro da princesa. Exatamente, só que o jogo do Inter vai ser mais tarde, depois da novela. Isso mesmo, vai ser o jogo do 12. O 12 pro Rio Grande do Sul. É que o Celso Rotti tá acompanhando, Passione. Não é isso. Ele é fã do Tony Ramos. Boa, muito boa, compadre. O que mais que tem aí, doutor Alceu? Saiu a tabela da Sul-Americana, doutor. Olha! O Grêmio vai jogar com o Goiás fora de casa. Sempre o Goiás. Isso aí já tinha saído há um tempão. Será que isso aí não é regulamento, é matéria antiga, cara? Parece sempre estreia contra o Goiás. No Campeonato Brasileiro, o Grêmio já sabia que ia jogar contra o Goiás, cara. Desculpa, tanto que a gente falou aqui que o Grêmio estreou no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Goianiense e na Sul-Americana ia estrear contra o Goiás. Lembram disso? Não. Ah, o senhor não leu de nada, doutor. Doutor, o senhor viu coisa, isso. Se fosse eu, né, Magnata? Aí os caras já iam falar, olha lá, o pause. Não, tem, não tem memória, você lembra de nada, não, você lembra de nada. Se fosse eu, se sou eu, tudo bem, né? Mas tu, né, o seu, tá tomando até os remedinhos aquele. Eu vou ajudar o amigo, se não, assim seu... desejaram, é, para que planeje melhor a apresentação do Bola nas Costas. Cara, vocês falaram hoje, eu não sei se vocês falaram porque eu não acompanhei o programa. Ah, tu não ouviu o programa hoje? Hoje, cara, hoje foi o primeiro programa. Então nem vem com esse papinho aí. Não, do aniversário do Silvio Luiz, né? Hoje é aniversário do Silvio Luiz. É, finalmente alguém lembrou de mim, meu amigo. Pô, tá de aniversário hoje, cara. Hoje é o aniversário de um dos maiores locutores. É um prazer estar contigo. Narra um gol aí, então, Silvio. Vou narrar um gol, talvez o maior, o Duca, mas evidente que é do Careca. No Napoli. Olho no lance pelas barbas do profeta. Está valendo. A bola vai para a direita. Olha o Bruno Conte. Toca, toca, toca. Vamos. Agora vai Maradona. Olha. E se o Maradona não se cuidar daqui um tempo e tocando, que a coisa vai ser feia. Tocou no meio. Olha o Careca entrando. Mete, mete. Bota tudo de cabeça agora, Careca. Olho no lance. Mais um gol brasileiro, meu povo. Não, é do Napoli, é do Napoli. Brasileiro. Não. Brasileiro, ah, é do Napoli. Careca que marcou, mas é do Napoli. Ah, então eu me atrapalhei. Gol, mas um brasileiro no Napoli. Mais um gol brasileiro no Napoli. Isso. Quando eram jogados redondos. Como é o nome do estádio do Napoli? San Siro, não. San Siro, Belo. No Parque San Antártica. 42 minutos do segundo tempo. O que é que só você viu, Porã? Eu quero saber se tu continua morando no aeroporto velho. Continuo, vim aqui, tá um abraço. Tá uma friaca aí, lá. Hein? Muito frio no aeroporto Salgado Filho velho e que ninguém desembarca aqui pra me dar um abraço. Ah. Eu tô esperando o Neto Fagundes. É isso aí, tamo combinado. Ah, eu tava esperando outro Neto aquele. Não, eu gosto é do Neto. Canta uma pra mim, Neto. Neto. Crack Neto. Canta uma, Neto. Tem a música que me foi lembro foi do seu tempo do Corinthians. Foi feita pra ele, né? Eu sei que não vou morrer. Está valendo. Agora é só fechar a tampa e dar um beijo na viúva. Obrigado aí, querido Silvio Luiz. Ô, doutor Alceu, era isso, doutor Alceu? Exatamente, doutor Peter. Uma informação importante sobre telefones celulares. Telefones celulares podem estar matando lentamente a população de abelhas. Ah, é, cara. Como isso é possível, vocês podem estar se perguntando. Eu tô me perguntando como isso. O culpado da história é um pigmento chamado criptocromo. Aquele de super-homem? Não, aquela é a criptonita. Ah, tá. As abelhas e muitos outros insetos usam o criptocromo para sentir o campo magnético da Terra e usar este conhecimento para encontrar suas colmeias. Acontece que as radiações provenientes de telefones celulares interferem no sentido de direção das abelhas. A fim de testar os efeitos do celular sobre as abelhas, pesquisadores esconderam um telefone celular numa colmeia. Tá brincando, cara. E em dois períodos de 15 minutos por dia, o celular era ligado. Depois de 3 meses, as abelhas deixaram de produzir o mel e a abelha rainha passou a pôr somente metade dos ovos. Por isso que a minha orelha só tem cera, cara, não tem mais abelha. O tamanho da colmeia reduziu drasticamente. Cara, na verdade, os telefones celulares ainda são uma incógnita para todo mundo. É muito recente, né? Há pesquisas que dizem que daqui a pouco tempo, a humanidade estará sentindo em seu organismo ou em seus organismos, no corpo humano, os efeitos da radiação do celular. A gente usa celular o quê? 15 anos, né? Mais ou menos. Não, o que no máximo, é muito pouco, né? O que me chama a atenção, agora eu tava falando, cara, eu encontro várias abelhas mortas no pátio da minha casa, sabe? Não sei, pode ser só uma coincidência, mas... E ao mesmo tempo me preocupa essa história da proibição nos aviões, né? O que é proibido usar o celular no avião? Entendeu? Diz que ele interfere nas transmissões. Se ele interfere na transmissão... Não, mas é só na decolagem e no pouso. Mas durante o voo, quando a gente foi pra Chapecó, a gente foi num aviãozinho pequenininho e tal. Não precisou. Não precisa desligar. o celular. Ah, mas eu acho que é mais por precaução. Acho, claro. Até pra não virar gandaia também, né, cara? Daqui a pouco todo mundo dentro do voo vai querer estar usando o celular. Não, tudo bem. É que na verdade a informação é que ele pode afetar alguma coisa no voo. Ou seja, se fosse pela incomodação, eu acho certo. Não tem que estar atendendo o telefone, aquele monte de telefone tocando. Não, é que o sinal do celular interfere na transmissão do avião com a torre de controle. Ah, e outra coisa, na decolagem, no pouso, é bom que a tripulação e os passageiros estejam atentos ao que está acontecendo, diferente de estar no ar. Será que é por isso? Na hora do... Também é por isso, né? Tanto é que tem as instruções de emergência, se evita bolso, etc. Aí daqui a pouco o cara na decolagem pode usar um notebook, ele abre ali nas pernas já e o avião decolando, coisa que não é bom, porque pode dar uma interferência, uma trepidada, né? Exato. E o que me preocupa na questão das abelhas é que se elas acabarem, acaba o mel e as flores, né? Sim. Porque a abelha que vai no pólen de uma flor e leva pra outra. Sim. É ela que fecunda. Não só a abelha, né? Vários outros tipos. Sim, sim. Mas ela faz isso com o pólen, né? Ela que fecunda, né? Ah, eu adoro o pólen! Ah, o pólen da primavera que fica solto no ar! É muito bom! É romântico, né? Adoro! Faz espirrar o pólen? Comer abelha também é muito bom! Eu que sou punk, eu como abelha! Eu não como mel, como abelha! Vai daí, meu compadre! O Cidadezinha do Interior, campeonato de karatê. Sempre lembrando que é melhor o karatê do que o cara não ter. Obrigado, acabou de terminar com a minha piada. Vou passar pra próxima. Vou passar pra próxima. Beleza. Nego velho foi visitar. Vou fechar meu microfone. Nego velho foi visitar a comadre que recém. Porque nego velho não diz recém. Recém. Foi visitar a comadre que a recém tinha perdido o marido, sentou-se no sofá na frente da comadre e começaram a prosear. Começa, vai, conversa, vem, volta e meia. A comadre erguia o vestido pra secar as lágrimas, né? Nego velho viu que a comadre tava sem calcinha. Cada vez que ela erguia o vestido pra enxugar as lágrimas, o nego velho dava aquela olhada, assim, meio disfarçado, né, querido? A certa altura, a comadre perguntou pro nego velho meio chorando. Escuta, compadre. Já viu desgraça igual a minha? O nego velho, só de vaca, comadre. Ai, que desgraça, cara. Nego velho. Manda aí, KG. Qual é o período da história com o maior número de zumbis, Porazinho? Tempo. Período da história com o maior número de zumbis. Não sei. Isso é fácil, o renascimento, né? Boa. Pra qual santo você reza quando esquece a senha, Féter? Tempo. São Longuinho. É o São Loguinho, né? São Loguinho, São Loguinho. Cara, Loguinho. Alguém falou de senha aí, cara. E aí? Quem falou de senha? Olha quem apareceu. Qual é que é a senha, cara, de hoje, tem um sofá ali, Dudu. Cara, deu um flashback agora dessa parada, cara. Vai pro sofá ali, Dudu. Tá bom ali, mas não tem senha, não tem senha. Não, tá na hora de criar uma nova promoção com senha, assim, cara. Vamos ver. A coisa é fazer um curso de dicção, né? Que dicção, cacete, cara? Oratório. Olha o nível. Eu não gostaria, querido, Dudu. Senta ali, deixa eu o KG continuar. Vai lá do KG. Compadre Neto, como se diferencia hardware de software? Hardware de software, querido. Não sei. Faz assim, ó. Joga os dois do pé. O que doeu o hardware. É o hardware. Tem uma outra coisa também, né? O que deixou o peito do pé roxo. Beleza. O software é o que tu xinga e o hardware é o que tu chuta. Essa é a melhor definição, né? É a melhor de todas. E aí, Porazinho? Mas aí, dois homens. Peraí, Porazinho, isso é uma piada. É piada velha! Piada velha do Porazinho! Creme hidratante opção! Passe opção no corpo todo e sinta que delícia! Já passei, cara, esse creme aí. Muito bom. Optou pela opção, né? Muito bom, muito bom. Tenho várias aqui, velha. Pô, cara, queria falar que a Panvel tá com uma linha de cremes... Ah, não, deixa pra lá. Deixa pra lá. Um, dois, três, tu é gay, que eu sei. Abraço pros queridos amigos da Panvel que estão sempre nos ouvindo. Entra na farmácia pra comprar preservativo, sal de fruta... E Neusaldina, pra ressaca. E olha lá. Não. Entendeu? Bom, daí dois homens se encontram no shopping e o cara pergunta pro outro, o que que tu tá fazendo aqui, meu? Ah, é que eu não encontro a minha mulher faz 2 horas. É, eu tô procurando ela. E você também tá procurando a sua mulher? Não, não, minha mulher tá ali conversando com uma mulher feia demais. Ali. Nossa, meu, não sabia que a tua mulher e a minha eram amigas. Mais um. Na segunda-feira, o sujeito chega atrasado no serviço, exibindo olheiras enormes e vai logo levando uma comida do chefe. Ah, sabe o que é, doutor? É que é a minha mulher, deixa eu dizer. E o que tem a sua mulher? Ah, ela tá dormindo com outro cara. Bah! É mesmo? Puxa, que pena. Sente-se aí, não fica assim, meu amigo. Isso vai passar, eu tenho certeza de que você vai saber superar isso. É, mas é muito difícil, doutor. Muito difícil. Muito difícil. Ah, eu entendo, ela não lhe sai da cabeça, não é? Não é isso, doutor. É que a minha cama é pequena, não cabe 3 lá. Ô, meu, vamos dar um cheque aqui. Não, vamos dar um cheque aqui rapidinho. Peraí. Alto Solimões. Este ano, a Confraternidade Amazônica comemora em sua 20ª. É, não tem cheque ainda. Não tem cheque. Vamos lá. De tanto ouvir falar da nova divisão de responsabilidades dos casais modernos, aquele sujeito extremamente machista chamou a mulher e declarou: aqui, velha! A partir de hoje, querida, aqui em casa vamos dividir tudo. Eu fico com os direitos e você com os deveres. Mais um. Ah, peraí, meu. Tem uma pra contar eu aqui, cara. Conta aí, cara. Conta, meu. Apresentadora de TV foi entrevistar um fazendeiro mineirinho sobre a doença da vaca louca. Opa! Lá chegando, pegou o danado já meio invocado, com problema e sem muito bom humor pra responder a perguntas. E ela começa a gravar. Bem, boa noite, senhor. Nós estamos aqui para ouvir a sua opinião. Qual o senhor acha que é a razão principal das vacas terem apanhado esta doença? A loucura das vacas. A mineirinha olhou pra moça e respondeu: nossa, você sabia que o touro vai na vaca somente uma vez por ano? A repórter, visivelmente embaraçada, diz: bem, senhor, eu não sabia. Informação interessante. Olhando pra câmera. Tem informação interessante, mas o que que isso tem a ver com a doença exatamente? Você sabia que as vacas são ordenhadas 4 vezes por dia? Senhor, novamente agradeço a informação, mas por que não vamos diretamente ao ponto central da minha pergunta? A que o senhor atribui o fenômeno da vaca louca? Nossa senhora, então imagina se eu ficasse bulinando essas tetinhas 4 vezes por dia e só fosse cocer 1 vez por ano. Você também não ia ficar louca? Essa desgranida, eu não ia. Gostosa? Arte culinária, dança e esporte dos 3 países fronteiriços. Observatório Nacional, 18:57:40. Dá tempo ainda, vai lá. Chegou a minha hora? Chegou a tua hora, Cid Moreira. Finalmente, boa noite. Boa noite. Vocês estão bem? Tudo Neto bem, sim. Fagundes, e aí, sim, há quanto tempo? Saudade, que prazer estar contigo. Ô, da Cid, mesma forma. Faz um jabulani pro meu filho, tá ouvindo o programa lá, hein, cara. Qual deles? O Francisco. Francisco Chico, esta é para você. De número 2. Jabulani. Nossa, Cid, tá cada vez melhor, Cid. Obrigado, Neto. Muito bom. Você é gaúcho, não é? Os gaúchos são gays? Que isso, Cid? Ah, apenas uma pergunta. Não, tem gaúcho gay, assim como tem carioca gay. Como e, a trilha carioca é gay. Mas eu quero fazer os salmos e vocês não me deixam. Vai logo, Cid. Quem mandou foi a Aline. Aline, boa noite. Mas eu vou ler os salmos. Poderia pegar o papel aí. Tá meio atrapalhado, né, Cid? Tá na hora de dizer. Concentre você que está ouvindo. Meu pai não tinha educação, ainda me lembro, era um grande coração. Marvin! Ganhava vida com muito suor e mesmo assim, não podia ser pior. Pouco dinheiro pra pagar, poder, todas de contas, e despesas do lar. Mas quis Deus vê-lo no chão, com as mãos levantadas pro céu, implorando perdão. Chorei. Meu pai disse: boa sorte. Com a mão no meu ombro, em seu leito de morte. E disse: Marvin, agora é pra você. E não vai adiantar. chorar vai me fazer sofrer. Cid Moreira, era isso, muito cara, obrigado. É triste a letra de Marvin, é muito música, é triste a letra dessa música. É todo mundo canta no show, triste. Agora é só você. A música é uma deprê, cara. Coitado do cara, fica órfão duas vezes em 10 anos, cara. Exatamente. O que o senhor tem pra dizer pra nós? Cara, nunca mais vou ouvir Marvin como eu ouvia. Segura aí, Cid. Ih, é agora, já era, voltamos amanhã. Boa noite. Boa noite, cara, valeu!